Ouçam, sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Tu vive falando merda e ainda pisa aqui. Sai voado, moleque, besouro sem asa. Não é qualquer prego que apronta na minha casa. Então, segura a onda, irmão. Meu nome é X, câmbio negro, não sou de aprontação. Escute nossas ideias, não sou mudida, sujeira. Safado aqui no gueto, morre com tiro na testa. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Não questione o que digo, se quer ser bem-vindo. Faça o que fala e não faça o que faz. Se o bicho pega pro teu lado, véi, você não vê os seus erros e só repara nos outros. Mas se olha pra cima, tá no fundo do poço. Disse o mais sábio de todos, quando esteve na terra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olho pra essa cara de modinha, minha raiva cresce. Não vou te dar um cacete, mas que merece, merece, merece, merece mesmo. Leva um pão servido, mas eu fico com pena de quem já tá fudido, fudido, fudido, fudido, fudido, fudido e meio. Falo na sua cara, digo e não tenho receio de gente boa igual você, véi. O inferno tá cheio.